inferno. A história é triste, o roteiro é lamentável. Sirenes de polícia, caixão de lata, carro funerário. Coração acelerado. Aí, parceiro, a dor é constante. Puxa o revólver, aperta o gatilho. Parece até aqueles filmes de bang bang. Só sangue, cena de sangue. Tiroteio no meio da rua. PM de farda, medalha no peito. Apenas mais um velório por apenas mais uma sepultura. Viatura. Pra cima e pra baixo, holofote ligado nas ruas da favela. PM que invade meu barraco, dá tapa na cara, chuta as panelas, xinga minha mãe de cadela. História por história, página por página. Enfim, abre-se o livro do inferno. Infelizmente, o tema é cruel. Poesias, contos e versos maquiavélicos.